quando ela chega no morro, faz o baile de puteiro. Quando chega no morro, faz o baile de puteiro. Novinha, eu vou catucar a xereca da novinha. Tá, tá, tá.